الله شيخ ومصدر محمد صلى الله عليه وسلم تستمر في قلبي قال عليك الله تستمر في محمد صلى الله عليه وسلم ومصدر الله. Sobre dois versículos do Alcorão que o sermão falou hoje, alguns versículos, ou os dois versículos, devemos ter uma palavra e uma análise e uma reflexão sobre eles nessa época de muitos afazeres, nessa época da velocidade e das dificuldades. Allah Azza wa Jalla diz no Alcorão Sagrado: e saibam que Allah, o Criador, é a luz do céu e da terra. Ele é a fonte da luz. E o exemplo da sua luz é o exemplo de um lugar onde tem uma lamparina e essa lamparina está envolvida por um vidro, sendo alimentada por um azeite puro de uma oliveira, sendo que o próprio azeite seria suficiente para iluminar. É luz sobre luz. É orientação sobre orientação. Allah orienta aqueles que querem se orientar e exemplifica para que as pessoas reflitam, e Ele de tudo tem ciência e conhecimento. Devemos esclarecer que essa luz que atinge a todas as pessoas hoje é para quem quer se orientar, é para quem quer ter um caminho iluminado. Perceba o exemplo que foi citado no Alcorão. O fogo puro, proveniente de um combustível puro, para uma lamparina que por si só já iluminava, mas ela é envolvida por um vidro, e quando esse vidro envolve uma luz, a luz reflete muito mais. Esse é o exemplo pequeno da luz e da orientação do Criador. E você sabe que quanto mais o combustível é puro, mas o fogo é puro também, na sua essência. Esse versículo serve para que a gente reflita que Allah Azza wa Jalla é a luz, Ele é a orientação, a sua palavra é a verdade, a sua palavra é a orientação, e Ele é a orientação para todas as criaturas, dos céus e da terra. Ele é a luz do céu e da terra. Da mesma forma que o sol ilumina para todas as pessoas, e esse sol é visível e é sentido, nós temos a iluminação e a orientação de um Criador, de um Deus, do Poderoso, que orientou a todas as pessoas, pois a sua palavra é orientação ao Corão Sagrado. Os seus mensageiros foram uma orientação, todas as suas revelações foram uma orientação. E o que cabe a nós, deveríamos nos orientar nisso. E o que passa com pessoas que ainda querem renegar, não querem se orientar? Allah orienta aquele que procura orientação, mas infelizmente muitas pessoas não querem se orientar. A verdade está clara, a orientação de Allah existe, a palavra dele verdadeira e imutável, da mesma forma que foi revelada ao mensageiro, ainda existe. A orientação do mensageiro ainda existe. O que se passa conosco, que estamos de alguma forma atribulados, desviados, reticentes, duvidosos, sendo que é a verdade a orientação de Allah Azza wa Jalla. Um outro versículo que tem ligação com a orientação e a luz do Criador, diz Allah no Alcorão Sagrado: em casas, lugares como este mesquita, em casas que Allah permitiu que fossem construídas, para que fossem as suas casas, para que o seu nome seja louvado nelas, em todas as épocas e todos os horários, sobretudo de manhã e no início do anoitecer, nesses lugares, nessas casas de Allah, existem homens que não se distraem nem por comércio, nem por coisas mundanas, da lembrança de Allah Azza wa Jalla, e de fazer a oração a Salé, e de pagar o dízimo que é o Zakat. Por que que fazem isso? São homens inteligentes, sabem da verdade, sabem da orientação de Allah, procuram as casas de Allah com toda a educação e respeito que elas merecem, porque esse lugar não é um lugar comum, não pertence a ninguém. Esse lugar pertence ao Criador. Portanto, nós somos visitas de Allah. Devemos nos comportar como visitas do Criador. Fazer aqui dentro o que agrada ao Criador. É dessa forma que nós devemos nos comportar. E essas pessoas que Allah chamou de homens de verdade, não se distraem nem com comércio, nem com coisas mundanas, nem com vendas, porque o principal para eles é a lembrança do Criador, é fazer a oração em adoração ao Criador, é pagar o tributo e ajudar os necessitados em adoração ao Criador. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque sabem da verdade. Temem, diz o Alcorão Sagrado, temem o dia que os corações e as visões estarão atribuladas, preocupadas. Que dia é esse? No dia do juízo final, onde todas as pessoas vão prestar contas. E quando todas as pessoas vão estar preocupadas com o verdadeiro futuro, essas pessoas trabalharam pelo futuro. Então vamos ligar, ou vamos ligar os dois versículos. A luz de Allah, que é a orientação do Criador, no primeiro versículo, encontramos ela onde? Encontramos ela no versículo seguinte, que nós traduzimos: nas casas de Allah. É desses lugares que existem, ou nesses lugares que existe a orientação de Allah, é desses lugares que são as casas de Allah que deve se propagar toda a orientação para as pessoas. Essas casas que foi permitido, e quem permitiu? O Criador, Allah, permitiu que ele tivesse casas na terra. Vamos exemplificar que você recebe um convite de uma grande autoridade ou de um rei de qualquer lugar, dizendo para você que se você visitar na casa dele, você receberá muitos elogios ou muitos presentes. O rei, o verdadeiro rei, é o Criador, e ele te convidou para a casa dele todos os dias, 5 vezes ao dia. E foi citado que de manhã menciona o Allah todo o tempo. Mas por que foi citado de manhã, ao amanhecer e no final do dia? Porque esses homens de verdade não se ocuparam em dormir de manhã como a maioria dorme, nem se ocuparam com o comércio da tarde como todo mundo se ocupa. Por isso que foi citado amanhã e à tarde. Portanto, eles estavam completamente desprendidos das coisas mundanas, querendo adorar Allah Azza wa Jalla, para que sejam recompensados por Allah Azza wa Jalla. Então devemos nos refugiar aonde? Nas épocas de alegria e de tristeza, de tormentos, de atribulações, de querer o conhecimento. O refúgio é a casa de Allah Azza wa Jalla. São os melhores lugares da terra, as casas de Allah Azza wa Jalla. E ele citou os moradores de Taubaté, muçulmanos de Taubaté, os que moram longe ou perto da mesquita, principalmente quem mais mora próximo da mesquita. O que te faz se ausentar desse jeito da orientação e da luz de Allah, sabendo que é aqui que você vai encontrar? Para os moradores que moram longe da mesquita, saibam que uma tribo chamada Bani Salama morava distante da mesquita do mensageiro, queria mudar para próximo, e o mensageiro disse para eles: fiquem onde vocês estão, porque os passos de vocês vão ser contabilizados, que a distância era longa. E quanto maior a distância, mais recompensa, porque é mais esforço, mais passos vão ser dados. Saibam que o mensageiro sallallahu alaihi wasallam disse: sempre que uma pessoa vem para a mesquita ou volta, Allah está preparando para ele um lugar no paraíso. O que se passa é que embelezamos as mesquitas, construímos, embelezamos, fazemos a estrutura e abandonamos. Disse ele que muitas vezes, durante os dias, ele faz a oração sozinho, sem ninguém acompanhando ele, porque as pessoas estão distraídas ou ocupadas. Se nós queremos de fato a orientação do Criador, a orientação sai desse lugar da mesquita. E ninguém pode ser orientado se ele não faz a oração, porque nós temos a verdade diante das nossas mãos. Devemos propagar essa verdade para que as pessoas saibam, para que as pessoas se salvem. A nossa causa é a verdade, mas precisamos de bons advogados para propagar essa verdade, ou para defender essa verdade, que é uma verdade, não tenha dúvida. Eu suponho tudo de bom de vocês, disse ele. E como escutei ontem numa viagem, esse lugar é um lugar muito elogiado por todas as pessoas. Os moradores muçulmanos desse lugar também são muito elogiados. Disseram para mim que são pessoas boas, de boa índole e de uma boa prática religiosa. Quero então convidar vocês a colocar a vossa mão na minha mão, para que a gente junto, todos nós, possamos progredir cada vez mais para servir a religião de Allah Azza wa Jalla. Cada um no limite das suas possibilidades, com seu dinheiro, com seu tempo, com sua inteligência, com seu filho, participe, coloque a sua mão na nossa mão para que a gente possa progredir, inshallah. Ele finalizou com uma pergunta: será que vocês estão dispostos? Esperamos que Allah Azza wa Jalla nos oriente para aquilo que é melhor e nos disponibilize para servir a sua religião. Alhamdulillah.